festa que eu a conheci. Seus olhos fitaram nos meus, de repente eu me apaixonei. De ti tentei me aproximar e em tua mão eu peguei. Estava tocando uma música pra dançar, eu te tirei. Foi lindo aquele momento que nunca mais esqueci. E no final da festa me desse um beijo e saiu. Mas quando a saudade apertar, tô fora na saudade e vou fazer amor com ela. Mas quando a saudade apertar, eu vou ao encontro dela. Não chega na tristeza, tô fora na saudade e vou fazer amor com ela. Aquele momento que nunca mais esqueci. E no final da festa me desse um beijo e saiu. Mas quando a saudade apertar, eu vou ao encontro dela. Chega na tristeza, tô fora na saudade e vou fazer amor com ela. Mas quando a saudade apertar, eu vou ao encontro dela. Não chega na tristeza, tô fora na saudade e vou fazer amor com ela.